mais que qualquer força que se levantar pra destruir minha vida, minha carreira. Ele é maior que uma dor causada pelas circunstâncias do viver. Me dá muitos motivos pra dizer: quão grato sou, não posso reclamar. Ele é comigo no meio. Na minha carreira. curar sua dor, pra adorar, exaltar o nome de Jesus. Vou dar um glória ao Senhor, pra adorar, exaltar o nome de Jesus. Vou dar um glória ao Senhor. Vai chegar. Olha atentamente, vai. Eu tenho...